Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o programa Rádio OSB volta a abordar o Rio Cello Encounter, projeto criado e desenvolvido pelo violoncelista David Shu, da Orquestra Sinfônica Brasileira. Esse evento chegou no ano de 2014 à sua 20ª edição, firmando-se como uma das mais importantes iniciativas dedicadas à música de concerto que acontecem em nosso país. Como parte dessa programação, a OSB interpretou no dia 15 de agosto, no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro, a 7ª Sinfonia em Lá Maior, Opus 92, de Ludwig van Beethoven. Os primeiros esboços dessa sinfonia foram produzidos em 1806 por um compositor atormentado pelas derrotas das tropas prussianas e austríacas frente a Napoleão nas batalhas de Auerstädt e Jena. Somente 5 anos mais tarde, em 1811, Beethoven se concentraria efetivamente nesse trabalho. Ele passava uma temporada na cidade termal de Teplitz, na Boêmia, tentando recuperar sua saúde. Buscava concluir a obra em circunstâncias adversas. As guerras napoleônicas causavam preocupação aos habitantes de Viena. O problema da surdez se agravava cada vez mais, causando ao compositor uma depressão profunda. Enfrentava uma desilusão amorosa, fruto de sua atração por uma mulher comprometida. E, para culminar, encontrava problemas para manter a custódia de um sobrinho ao qual dedicava grande afeto. Beethoven completaria sua 7ª Sinfonia em 1812. A obra foi entendida como uma antecipação musical da vitória sobre o tirano Napoleão Bonaparte. Esta premonição se revelou acertada. Sua estreia aconteceu no dia 8 de dezembro de 1813, 6 semanas depois da Batalha das Nações, em Leipzig, episódio que, para muitos, marcou o início do ocaso de Napoleão. Nesse concerto, que teve a regência do próprio Beethoven, buscava-se angariar fundos para amparar os soldados feridos na Batalha de Hanau. Vamos ouvir a 7ª Sinfonia de Beethoven com os movimentos Poco Sostenuto Vivace, Allegretto, Presto Assai Meno Presto e Allegro con Brio. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a condução do maestro Russell Giver. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida pelo maestro Russell Giver, ouvimos a Sinfonia número 7 em Lá Maior, opus 92, de Ludwig van Beethoven. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Nessa mesma programação do Rio Cello Encounter, a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou a abertura da ópera A Flauta Mágica, de Mozart. A Flauta Mágica tem dois atos e é por muitos estudiosos definida como um Singspiel, uma mistura de canto e diálogo falado. Emanuel Johann Schikaneder, que escreveu seu libreto, era amigo de Mozart e membro da mesma loja maçônica frequentada pelo compositor. Era também empresário de uma companhia teatral e ator de sucesso. Na sua concepção original, Mozart comporia a música de um espetáculo de marionetes que Schikaneder pretendia montar. O projeto evoluiu para um formato que envolvia algumas peculiaridades. Nem todos os artistas que integravam o elenco da premiere da ópera eram cantores. Alguns simplesmente declamavam suas partes. O próprio Schikaneder fez o papel de Papageno, hoje atribuído a cantores altamente qualificados. Mozart trabalhou na Flauta Mágica de março a julho e em setembro de 1791. No dia 30 de novembro aconteceria sua estreia, revestida de extraordinário sucesso, que perduraria pela década seguinte, quando a ópera foi encenada centenas de vezes. Sucesso esse que não pôde ser testemunhado pelo compositor, que faleceu em 5 de dezembro de 1791, dois meses depois da estreia de sua obra. Com a Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Russell Giver, passamos a apresentar a abertura de A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart.